Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Levir, a loja esotérica virtual. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, com a apresentação aqui de Osmar de Carvalho, que envia o nosso boa noite a todos vocês. Agradecemos a audiência, o prestígio de todos, para esse programa que visa trazer para vocês, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui os estudos comentados a respeito dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando da espiritualidade humana com vocês. E como sempre, meus amigos, vamos dar início a esse programa, elevando a nossa consciência, relaxando nosso corpo, nossas emoções e contactando a nossa essência espiritual para que possamos melhor compreender os temas que nós vamos abordar essa noite. E oferecemos, como sempre, também esse canal de comunicação, a mensagem dos mestres da grande fraternidade branca. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando sentar tranquilamente, descruzando os braços e as pernas, para que a energia flua tranquilamente. Vamos relaxar o nosso corpo, procurando remover as tensões da nossa musculatura, soltando o peso em nossos ombros, nos nossos braços, nas nossas pernas. Vamos relaxar a nossa face, procurando soltar a pressão no nosso maxilar. E vamos também, meus amigos, procurar apaziguar as nossas emoções. O que nós podemos fazer? Observando a nossa respiração. Vamos respirar lenta e profundamente, procurando observar cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo astral, o veículo das nossas emoções. E vamos deixar a nossa tela mental livre de qualquer imagem. E vamos focalizar a nossa atenção nesse instante no ponto dos nossos corações, procurando sentir o batimento cardíaco, percebendo a sua vibração, que como um sol, meus amigos, envia a vida a todos os pontos do nosso corpo. Percebamos todo o nosso corpo pulsando no ritmo do nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca que rompe como uma alvorada de luz espiritual. Essa luz se expanda para envolver todos os nossos órgãos, curando, iluminando e harmonizando toda a nossa natureza física. E essa luz se expanda ainda mais além do nosso corpo, preenchendo toda a nossa aura. Vamos expandir essa luz pelo universo, unindo-nos de coração a coração, num grande laço, numa grande cadeia de união. E vamos, nesse instante solene, procurar compreender, internalizar e realizar as palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos e irmãs, que assim seja. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de cada um de vocês e de todos os seres humanos nesse planeta. Com muita satisfação, damos continuidade à nossa série de programas, finalizando nesta semana nossos estudos sobre o livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, a grande precursora no ocidente da teosofia, da filosofia oriental, escreveu obras monumentais que até os dias de hoje ainda são escritas. Nós praticamente já terminamos os temas, aqueles que nós achamos convenientes, nós trazemos a vocês do livro A Chave para a Teosofia, que foi publicado em 1891, ano em que Blavatsky também desapareceu do plano físico, mas sabemos que ela permanece junto à humanidade, trabalhando nos planos espirituais. Mas para que esse nosso estudo, meus amigos, desta primeira obra de Blavatsky que nós trazemos aqui para o nosso programa, nós, através realmente da nossa intuição, através de uma inspiração espiritual, nós chegamos à conclusão de que não seria completo esse estudo se nós não abordássemos a espinha dorsal, meus amigos, da principal obra de Blavatsky, que foi A Doutrina Secreta, trazendo para vocês os nossos comentários sobre as três proposições fundamentais de A Doutrina Secreta. Como nós temos dito, meus amigos, nos últimos programas, a Blavatsky expôs para o Ocidente, para o mundo, verdadeiramente a filosofia dos mestres, daqueles seres iluminados, os Mahatmas do Oriente. Blavatsky mencionou por diversas vezes que as ideias que ela expôs nestes seis volumes que compõem A Doutrina Secreta na nossa língua, em português, em dois volumes em inglês, quando eles foram publicados originalmente, tratam-se das ideias da filosofia, meus amigos, que durante milhares e milhares de anos alimentaram as mentes e os corações daqueles que buscaram nos grandes ashrams, nos grandes centros iniciáticos do Oriente, buscaram pela espiritualidade mais profunda. E as três proposições fundamentais, meus amigos, são o núcleo dessas ideias, das quais realmente se deriva toda uma série de pensamentos, toda uma série de conhecimentos. Então, como nós temos dito, se vocês querem realmente conhecer a filosofia dos mestres, dos verdadeiros adeptos, mahatmas, das almas libertas que através desse conhecimento universal que é a teosofia, através do desdobramento de todas as capacidades internas do ser humano, então vocês leiam, por favor, as obras de Blavatsky. E nós estamos aqui exatamente com A Doutrina Secreta em mãos, no primeiro volume, que vocês podem ler gratuitamente, meus amigos, agora no Google Books. Acessem books.google.com.br, o famoso Google Books, ou Google Livros também, já mencionado em português, procurem lá A Doutrina Secreta, a edição da editora Pensamento, que vocês vão ter a oportunidade de ler gratuitamente esse material, que realmente vale muito a pena, mas sempre é bom nós termos em mente, meus amigos, que estes 6 volumes de A Doutrina Secreta são verdadeiramente, se nós fizéssemos uma metáfora, meus amigos, com o alpinismo, A Doutrina Secreta e Ise Sem Véu são as montanhas mais altas e os picos mais íngremes e difíceis de se escalar dentro dessa literatura esotérica, dentro desses conhecimentos espiritualistas que nós estamos falando. Então, é bom se preparar, meus amigos, se vocês desejam estudar A Doutrina Secreta e Sem Véu, porque é um livro que traz muitas e muitas ideias imbricadas, uma gnose, um conhecimento, uma sabedoria que envolve conhecimentos das mais diversas filosofias do Oriente, usa largamente terminologias que pertencem à cultura indiana, ao budismo tibetano, a todas as tradições místicas do Oriente próximo e distante. Realmente não é um livro fácil. E realmente, se vocês querem ter acesso a esses livros, primeiro se preparem, meus amigos. É realmente muito interessante que vocês tenham em mãos para ler A Doutrina Secreta, inclusive o glossário teosófico, meus amigos, um livro que está aí no mercado, editado pela editora Ground, que tem cerca de 18 mil verbetes, que são realmente um facilitador para a leitura desse livro. Mas antes de nós passarmos aqui, meus amigos, pelas 3 proposições fundamentais, e vocês vão logo perceber o porquê que nós trouxemos isso aqui, porque realmente tratam-se daquelas colunas, meus amigos, são verdadeiramente alicerces sobre o qual um verdadeiro ocultista, um verdadeiro espiritualista deve perceber que o universo e a espiritualidade está realmente assentado sobre eles. Mas antes de propor, meus amigos, estas 3 ideias fundamentais, Blavatsky fez uma advertência muito grande e que depois nós vamos comentar aqui. Vocês vão perceber por que Blavatsky fez uma advertência séria para que nós tenhamos uma verdadeira proporção ao que se refere esse conhecimento. E é a advertência que vocês vão encontrar na página 81 da Doutrina Secreta, edição da editora Pensamento. Blavatsky diz o seguinte, no segundo parágrafo: o leitor não deve perder de vista que as instâncias apresentadas neste livro tratam unicamente da cosmogonia, ou seja, do desenvolvimento, do surgimento, né, do nosso universo, tratam unicamente da cosmogonia de nosso sistema planetário e do que é visível em torno dele, após um pralaya solar. Pralaya, uma palavra sânscrita que significa repouso, né? Então, a tela, meus amigos, aquele escopo, a abrangência dos conhecimentos da Doutrina Secreta se referem nos termos aqui que Blavatsky coloca a cosmogonia do nosso sistema planetário, ou seja, ao nosso sistema solar, após ele ter saído de um repouso universal e ter se manifestado. E ela ainda aprofunda mais essa advertência dizendo o seguinte: os ensinamentos secretos referentes a evolução do cosmos universal não podem ser expostos, pois não seriam compreendidos nem mesmo pelas inteligências mais esclarecidas de nossa época. E continua: e parece haver poucos iniciados, até entre os de grau mais elevado, a quem seja permitido especular a esse respeito. Dizem, aliás, os mestres, com toda a franqueza, que nem sequer os Dayan Shohans, ou seja, os grandes arcanjos de alta categoria, penetraram jamais nos mistérios além dos limites que separam as miríades de sistemas solares daquele a que se chama o Sol Central. O que se traz à luz, portanto, entende só com o nosso cosmos visível, depois de uma noite de Brahma. Então, meus amigos, essa advertência é muito, muito especial, porque durante toda a doutrina secreta, e aqueles de vocês que já encetaram essa verdadeira escalada, meus amigos, nesse Everest da literatura esotérica, que é a doutrina secreta, nessa literatura se vê mencionado por diversas vezes a palavra universo, a palavra cosmos, né? E realmente, quando se usavam esses termos na época de Blavatsky e na antiguidade, mais ainda para trás, meus amigos, a ideia que se tinha era uma coisa muito diferente. Quando se menciona hoje o universo, nós que temos uma série de informações provindas das ciências, né, regulares, a ciência da astronomia, da física, estas ciências hoje nos demonstram um universo tão espetacularmente gigantesco, né? Na época de Blavatsky não se tinha noção ainda nem da existência das galáxias, meus amigos. A coisa que se menciona na doutrina secreta e outros livros teosóficos são as chamadas nebulosas, né? Porque os astrônomos daquela época olhavam as estrelas e notavam que haviam grandes grupos, e ali eles chamavam aquilo de nebulosas. E eles sequer sabiam que aquilo eram grupos de bilhões e bilhões de estrelas distantes milhões e milhões de anos-luz do nosso sistema aqui. Então, muitas pessoas, ao lerem esse livro, ao tomarem essas ideias, tentam lançar a totalidade das galáxias, das estrelas, dos corpos celestes, para imputar aquilo que Blavatsky chama de universo. Quando Blavatsky está falando de universo e de cosmos, meus amigos, ela está falando, como ela mesmo advertiu, do nosso sistema solar. Porque é aqui, meus amigos, no sistema solar, nessa célula viva e inteligente do universo que nós temos o nosso ser, é aqui que nós estamos vivendo. Nós estamos regidos aqui por inteligências de caráter que abrangem o sistema solar. E a estrela mais próxima, meus amigos, que está a cerca de 4 anos-luz, está muito, muito distante de nós. Então, o universo, para o efeito da nossa evolução, é o nosso sistema solar. Não se confundam lendo a doutrina secreta, porque mesmo no começo aqui das instâncias de Dizian, são mencionados aí o universo, cosmos e tudo mais, e a gente vê muitas pessoas tentando falar do universo como um todo, usando o texto de Blavatsky como base. E isso é um erro, porque, como ela mesma disse, nem mesmo os Dayan Shohans ficam a especular do que existe entre o nosso sistema e os outros sistemas e coisas do universo ainda maiores. Vamos, então, restringir a nossa visão aqui para o sistema solar, para efeitos práticos e para o nosso maior entendimento. E as instâncias de Dizian falam da evolução do nosso sistema solar e das cadeias, das rondas e cadeias, das diversas transmigrações que existem entre as esferas, os globos do nosso sistema solar. Mas vamos à primeira, meus amigos, das proposições fundamentais da doutrina secreta. E vocês logo vão perceber por que isso é o alicerce do ocultismo, porque isso é a coluna, uma das colunas que sustenta, meus amigos, o templo da filosofia oriental. Pois essa primeira proposição afirma o seguinte: a existência de um princípio onipresente, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder de concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. Está além do horizonte e do alcance do pensamento. Ou, segundo as palavras do Mandukya, né, que é uma das escrituras orientais, é inconcebível e inefável. Então, para que vocês tenham uma melhor apreciação, meus amigos, esse universo que nós falamos, a somatória das galáxias, de tudo que existe e que é visível e invisível, e que a nossa ciência vai descobrindo cada vez mais o seu tamanho, é apenas uma manifestação objetiva desse princípio onipresente, sem limites e imutável, meus amigos. E isso, meus amigos, não deve ser confundido com a ideia religiosa de Deus, porque já nós, até o final desse programa, nós vamos falar sobre isso, porque a ideia que as religiões têm sobre Deus, e que muitas pessoas realmente não compreendem, é uma ideia que se refere mais ao nosso sistema solar. Então, o universo como um todo é sem limites, meus amigos, e é a manifestação desse princípio ilimitado, onipresente, sem limites e imutável, que a nossa mente não pode alcançar. Qualquer comentário que nós façamos sobre ele é, na verdade, um comentário errado. Mas é de lá, meus amigos, é desse princípio que advém, aí sim, a somatória de todas as estrelas, as galáxias, o sistema solar, todos os seres que estão aqui e que estão em todos os pontos do universo. E a doutrina secreta ainda menciona o seguinte sobre esse primeiro princípio: para que possa compreender mais claramente essas ideias, o leitor deve adotar um ponto de partida no seguinte postulado: há uma realidade absoluta anterior a tudo que é manifestado ou condicionado. Esta causa infinita e eterna, vagamente formulada como o inconsciente e o incognoscível da filosofia europeia, é a raiz sem raiz de tudo quanto foi, é e será. É naturalmente desprovida de todo e qualquer atributo e permanece essencialmente sem nenhuma relação com o ser manifestado, infinito. É a aceidade, mais propriamente, do que o ser, ou o sat em sânscrito, e está fora do alcance de todo pensamento e especulação. Esta aceidade, ou seja, essa não existência, esse não ser, é simbolizado na doutrina secreta sob dois aspectos. De um lado, o espaço abstrato, absoluto, representando a subjetividade pura, aquilo que nenhuma mente humana pode excluir de qualquer conceito, nem conceber como existente em si mesmo. De outro lado, o movimento abstrato absoluto, que representa a consciência incondicionada. Os próprios pensadores ocidentais têm afirmado que a consciência, separada da transformação, é inconcebível para nós e que o movimento é o melhor símbolo da transformação e sua característica essencial. Este último aspecto da realidade una é ainda simbolizado pela expressão o grande sopro, também mencionado o grande alento, e o símbolo é bastante sugestivo para necessitar de outra explicação. Assim, o primeiro axioma fundamental da doutrina secreta é aquele um absoluto, aquele uno absoluto metafísico, a aceidade representada na trindade teológica pela inteligência finita. Então, meus amigos, a primeira proposição fundamental de a doutrina secreta se refere à unidade, meus amigos, de todo o universo, de tudo que existe. E se nós fôssemos aplicar aquele pensamento circular, meus amigos, que muitas vezes nos prende, né? Se o universo está aqui hoje, da onde ele veio, né? E se ele veio de algum lugar, o que vai acontecer com ele no futuro, né? É aquela famosa pergunta: quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Porque se nós fôssemos considerar tudo que existe no universo, nós deveríamos perguntar: houve um universo antes, meus amigos? O nosso universo foi criado? Ele surgiu do nada? O que o ocultismo oriental nos diz, meus amigos, é que este universo é apenas mais um universo manifesto de inumeráveis outros. Ou seja, que a manifestação e o repouso do universo é algo cíclico, mas que por trás de tudo isso, meus amigos, existe uma grande unidade, uma unidade transcendental a que todos nós estamos circunscritos, e que há realmente uma consciência que está por trás de tudo isso, mas que essa grande consciência, esse grande uno absoluto, não tem relação direta com a nossa consciência, porque obviamente nós estamos aqui do outro lado da moeda, estamos no mundo manifestado e nós não podemos perceber exatamente o que é essa grande unidade. E os antigos, meus amigos, como Blavatsky colocou na doutrina secreta, para tentar entender este grande conceito, meus amigos, da unidade, identificaram com o enigma do espaço e do movimento. Porque não existe nada mais abstrato, meus amigos, do que o espaço. O espaço, meus amigos, que como disse Santo Agostinho, e como hoje em dia também concorda a ciência, quando esse universo passou a existir, e o conceito que existe hoje na ciência, que o nosso universo passou a existir numa grande explosão, num Big Bang, e essa grande explosão não aconteceu no espaço, meus amigos. O espaço está sendo criado, está se expandindo juntamente com o universo. Então aí vocês percebam que o espaço, meus amigos, é a coisa mais abstrata, o conceito que juntamente com o movimento englobam realmente as ideias mais abstratas possíveis. Então quando a ciência hoje constata que todos os objetos celestes, as galáxias, as estrelas, estão se afastando umas das outras, e também isso causa um aumento também da velocidade, o que espantou muitos cientistas, porque muitos, inclusive Einstein, acreditavam que o universo, as estrelas, as galáxias estavam lá fora de uma forma estática. Ou seja, mesmo que os sistemas solares fossem giratórios, eles não imaginavam, como descobriu depois a ciência, que tudo no universo está se deslocando e tudo está se acelerando com velocidades cada vez mais crescentes e que realmente nos faz, e a ciência, a cosmologia indaga sobre essas questões, se o universo vai se expandir até um dia consumir toda a sua energia e se apagar, ou será que um dia a própria energia da gravidade fará com que a matéria se junte novamente? Se nós formos analisar essa questão cosmológica à luz da doutrina secreta, o que ela nos diz é que sim, o universo um dia vai voltar à sua condição original, porque nós nos encontramos naquilo que o ocultismo oriental chama de Manvantara, ou seja, o período de manifestação, o grande dia universal de Brahma. E um dia esse universo entrará como um todo, não só o sistema solar, mas o universo como um todo, para o repouso universal ou o pralaya. E para a nossa mente finita, meus amigos, que tenta calcular isso tudo em anos solares, nesse curto espaço de tempo que nós levamos para dar uma volta no Sol, a doutrina secreta nos diz que o tempo que leva esse universo para fazer todo esse movimento é de trilhões, meus amigos, de anos solares. Então, os cálculos que a ciência faz hoje, imputando ao universo apenas 14 bilhões de anos, é um cálculo errado, segundo a doutrina secreta, porque antes de tudo isso se manifestar, meus amigos, já havia um movimento energético espiritual, e mesmo depois que a última estrela se apagar, ainda muito movimento irá continuar. Então, a primeira grande proposição fundamental da filosofia oriental e da doutrina secreta é a unidade, meus amigos, de todo o universo. E depois, com a segunda e a terceira proposição, vai ficar mais claro para vocês como nós nos relacionamos a partir desse princípio uno com tudo que existe. Mas estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco de hoje, e tratando hoje das três proposições fundamentais da doutrina secreta. Nessa semana nós estamos encerrando aqui os nossos comentários sobre a chave para a teosofia. Então, meus amigos, vamos fazer aquele tradicional intervalo e voltaremos a seguir com o nosso segundo bloco. Vocês vão ficar com o convite agora da Loja Esotérica Virtual Alevir, convidando a vocês para que vocês se associem, nos auxiliem aqui a manter esse programa, a Rádio Esotérica FM, todas as nossas atividades na internet, de pé e a serviço da espiritualidade e da qualidade de vida de todos vocês. Vamos ao intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, amigos e amigas ouvintes. Sim, meus amigos, retornamos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, o coordenador da Alevir, que agradece muitíssimo o prestígio, a audiência de vocês que estão aqui conectados, de coração a coração, de mente a mente, ao vivo aqui comigo, 21 horas e 38 minutos nesse instante, para vocês se certificarem que eu estou aqui ao vivo no estúdio da Esotérica FM, aqui na zona sul da cidade de São Paulo, transmitindo para amigos de todo o Brasil que estão me acompanhando ao vivo, e agradecemos também a audiência de vocês que nos acompanham a qualquer instante aqui pela opção Lux Esotérica do menu da Rádio Esotérica FM, ou também na seção de áudio da loja esotérica virtual, que diariamente aí põe no ar centenas e centenas de palestras que são gratuitamente irradiadas, aí, ouvidas pelos internautas que estão buscando também informações, estão buscando conhecimentos, e é esta a função aqui da Lever, a função da Rádio Esotérica FM, trazer para vocês durante todo o dia muito boa música, e aqui à noite nós trazemos aqui a luz esotérica, meus amigos, a luz espiritual brilhando aqui na nossa programação, assim como brilha no coração e na mente de vocês. Estamos aqui simplesmente relembrando, meus amigos, estas grandes ideias, estes grandes textos, estas informações importantíssimas para a nossa evolução espiritual. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, pela audiência de vocês. Mas vamos continuar aqui com agora a segunda e a terceira grandes proposições de a doutrina secreta. São as três colunas, meus amigos, que sustentam o templo da sabedoria divina, da filosofia oriental, da teosofia, e foram dispostas por Madame Blavatsky aqui antes do proêmio da doutrina secreta. E a segunda proposição é a seguinte, meus amigos. Vamos ouvir com atenção. É a eternidade do universo in toto, como um plano sem limites, periodicamente cenário de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo constantemente, chamados as estrelas que se manifestam e as centelhas da eternidade. Também a eternidade do peregrino é como um abrir e fechar de olhos da existência por si mesma, segundo o livro de Dizian. O aparecimento e o desaparecimento de mundos são como o fluxo e o refluxo periódico das marés. Este segundo princípio da doutrina secreta é a universalidade absoluta daquela lei de periodicidade, de fluxo e refluxo, de crescimento e decadência, que a ciência física tem observado e registrado em todos os departamentos da natureza. Alternativas tais como dia e noite, vida e morte, sono e vigília, são fatos tão comuns, tão perfeitamente universais e sem exceção, que será fácil compreender porque divisamos nela uma das leis absolutamente fundamentais do universo. Então, meus amigos, a primeira grande proposição da doutrina secreta é a unidade que existe por trás de toda a manifestação, a unidade de todo o universo. E a segunda proposição é que periodicamente, ciclicamente, existe o universo manifestado como palco de todas as existências, de todas as vidas e de toda a evolução. E esse ciclo de manifestação e repouso, ele é interminável, meus amigos. Ele não teve um começo e não vai ter um fim. Mas sim, o que teve começo é esse universo, então por isso ele vai ter um fim. Mas para essas questões, meus amigos, não cabe aquela famosa pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, os dois nasceram ao mesmo tempo, meus amigos, se nós estivermos falando do universo segundo a visão da filosofia oriental. Da essência una, meus amigos, que está por trás de todas as realidades, vieram então a manifestação, os universos. E como nós estudamos aqui, quando nós abordamos a filosofia hermética no livro Caibalion, esse princípio de periodicidade, meus amigos, é uma das leis herméticas é um dos princípios universais e praticamente o mais importante. Porque tudo que existe, meus amigos, está submetido a essa lei de periodicidade. Então, tudo que nasce, morre. Tudo que vem a existir, desaparece. Tudo que sobe, desce, meus amigos. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso e, obviamente, tirar uma lição desse princípio, que é exatamente a questão da impermanência. Porque nós existimos hoje, mas dentro de algum tempo nós não mais existiremos. Sobrará de nós apenas a energia que irá se transformar. Como muito bem indicou Lavoisier, meus amigos, que não está muito em voga hoje em dia, mas o que ele disse também é um princípio universal. A energia não pode ser criada. A energia não pode ser destruída. A energia, meus amigos, só pode ser transformada. As coisas no universo se transformam. Então, quando nós dizemos que uma coisa nasceu, é porque ela era uma coisa e se transformou em outra. Se nós dizemos que uma coisa morreu, também nós estamos falando da mesma transformação. Vida e morte são apenas dois lados de uma mesma coisa. A existência cíclica, que é através do ritmo, através das polaridades, através da ciclicidade do universo, nós vemos as coisas se alternarem entre vida e morte, entre atividade e passividade, entre os estados diversos que tem a dualidade. Então nós temos que perceber muito isso, meus amigos, porque as coisas do universo são apenas imagens holográficas desses grandes princípios. Então, quer nós estejamos observando uma galáxia, estejamos observando uma estrela, estivermos observando um planeta, ou estivermos observando um ser humano, ou o mais rele dos seres vivos que existem no nosso planeta, um pequeno inseto, uma célula, ou até um átomo, ou até uma subpartícula de um átomo, meus amigos, tudo é, cosmicamente falando, a mesma coisa. É exclusivamente uma imagem, um reflexo daquele princípio infinito e uno que está por trás de tudo. E quando se manifesta, todos os organismos, todas as organizações, elas estão sujeitas a essa lei cíclica de manifestação e de repulso. E então, meus amigos, nós podemos passar para a terceira proposição fundamental de A Doutrina Secreta, que tem diretamente relação conosco, meus amigos, que diz o seguinte: ensina também a Doutrina Secreta, sua terceira proposição. Existe a identidade fundamental de todas as almas com a Suprema Alma Universal, sendo esta última, a Suprema Alma Universal, um aspecto da raiz desconhecida. E também afirma a peregrinação obrigatória para todas as almas, centelhas daquela alma suprema, através do ciclo de encarnação ou de necessidade, durante todo esse período. Em outras palavras, nenhum Budi, ou seja, nenhuma alma divina puramente espiritual, pode ter uma existência consciente independente antes que a centelha emanada da essência pura do sexto princípio universal, ou seja, a alma suprema, haja passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal desta manifestação, ou seja, do Manvantara, e adquirido a individualidade primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços, conscientemente dirigidos e regulados pelo karma, escalando assim todos os graus de inteligência, desde a humanas, ou seja, a mente inferior, até humanas, a mente superior, desde o mineral e a planta ao arcanjo mais sublime, ou seja, o Dhyani Buddha. A doutrina central, axial da filosofia esotérica não admite a outorga de privilégios nem de dons especiais ao homem, salvo aqueles que forem conquistados pelo próprio ego com seu esforço e mérito pessoais. Ao longo de uma série de metempsicoses e reencarnações. Por isso, dizem os hindus que o universo é Brahman e Brahma, porque Brahman está em todo átomo do universo, sendo os seis princípios da natureza a expressão ou os aspectos vários e diferenciados do sétimo e uno, a realidade única, una do universo, seja cósmico ou microcósmico. E aí, meus amigos, está a terceira proposição fundamental da doutrina secreta, o terceiro princípio, essa terceira ideia que nos dizem que a nossa alma, meus amigos, pessoal, ou pelo menos como assim nós a compreendemos, porque na verdade ela é mais universal do que pessoal, ela é apenas uma chispa, uma parcela e uma correspondência da suprema alma universal. Então, as chispas divinas, meus amigos, que estão dentro de nós, que são emanações desta suprema alma universal, elas têm que passar obrigatoriamente, meus amigos. É esta, na verdade, a ideia mais importante aqui da terceira proposição. Obrigatoriamente, nós temos que passar pela peregrinação nos mundos da limitação. Primeiramente, por um impulso natural, que é aquilo que na Bíblia, meus amigos, nós vemos mencionado como o crescei e multiplicai-vos. Todo o universo manifestado está imbricado com esse impulso, com essa ideia de que tudo no universo está se crescendo e está se multiplicando. Esse é o impulso natural. Então, é desse impulso natural que nós surgimos. Ou seja, procriar, se regenerar, se multiplicar é um impulso natural do universo manifestado. Mas, a partir do momento que a nossa chispa divina sai exatamente desse núcleo cósmico da suprema alma universal, da qual ela corresponde, nós passamos então, se nós compreendermos aquilo que está dentro de nós, como sendo nós mesmos, nós, enquanto chispas divinas, estamos peregrinando. Uma ideia que nós temos desenvolvido aqui largamente nos nossos programas e que é realmente uma das proposições fundamentais. E o que regula isso, meus amigos, é a chamada lei da harmonia universal, o karma, que é uma lei de justiça, uma lei de harmonia, para cada ato, para cada energia que é posta em movimento, então irá corresponder a sua retribuição, né? Como bem colocou Newton, né, em relação às coisas materiais, a toda força, meus amigos, a todo impulso, corresponde uma força contrária com a mesma intensidade, só que no sentido contrário. E o karma, meus amigos, é exatamente isso. Da mesma forma que acontece no físico, acontece para o nosso emocional, acontece para o nosso mental e acontece para a nossa espiritualidade. Nós, seres humanos, estamos aqui para agir, meus amigos. Então, estamos aqui para fazer karma. Porque karma é uma palavra sânscrita que quer dizer ação. E, obviamente, que não se pode escapar da ação sem, obviamente, ter a sua retribuição, que é a reação. Então, cada vez que nós respiramos, cada vez que nós piscamos, meus amigos, quando vocês mudam o foco da sua visão de um ponto para outro, ocorrem 500 reações químicas nos seus olhos, e isso tudo, meus amigos, por mais simples que possa parecer, são coisas que estão afetando o universo. Então, nós deveríamos tomar consciência disso, que nós estamos atuando, agindo, e então nós temos que ser seres conscientes. Porque até um certo momento da nossa evolução, nós estamos apenas nos manifestando por esse impulso, meus amigos, de crescer e de multiplicar. Então nós nascemos e nós mesmos temos os nossos filhos e nós nos multiplicamos, mas a maior parte das pessoas não percebe o porquê nós estamos aqui. Segundo essa terceira proposição, meus amigos, e que é verdadeiramente a ideia principal do esoterismo, é que nós estamos aqui como peregrinos. Não como condenados, meus amigos. Nós não fomos condenados a coisa nenhuma. Nós nem fomos expulsos do paraíso, como pessoas que leem o texto da Bíblia, literalmente, acham que nós estamos aqui por uma condenação. Não, meus amigos, nós estamos aqui por um gesto de amor, por um gesto de compaixão. Porque quando a divindade se dividiu, ela se emanou, porque dentro daquela filosofia neoplatônica, meus amigos, que deu origem no Ocidente a esses conhecimentos, haviam duas ideias fundamentais. A existência da unidade do universo, de tudo que existe, e que esse nosso sistema solar, meus amigos, tem um demiurgo. Demiurgo, uma palavra que quer dizer criador. Então, o nosso sistema solar, meus amigos, que é aquilo que a doutrina secreta vai especificamente falar nas instâncias, as chamadas instâncias de Dizian, é uma célula viva do universo que tem uma superconsciência, uma consciência cósmica muito mais elevada de qualquer um de nós, e é exatamente essa consciência que preside o sistema solar, que as religiões chamam de Deus, meus amigos. Quando nós lançamos as nossas preces ao alto e quando nós chamamos a atenção ou tentamos chamar a atenção dessa consciência e nós nos referimos ao nosso Criador, nós estamos falando do Verbo Solar, meus amigos, o Logos, aquele que bem colocou, meus amigos, o João Evangelista, o apóstolo, quando no seu evangelho ele menciona que no princípio era o Verbo, ou seja, o Logos. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, e Verbo também, meus amigos, é uma outra palavra para vibração, que é outra ideia fundamental do esoterismo. No começo desse nosso sistema solar, o Demiurgo, Deus, aquele que preside a evolução do sistema solar, ele pôs esse universo, ou seja, o nosso universo, o nosso sistema solar, em manifestação. E do seu seio, meus amigos, daquele que não teve um segundo, pois ele é o ser cósmico ao qual nós estamos ligados, ele emanou pelo princípio do crescer e multiplicar, emanou a todas as chispas divinas que estão evoluindo nesse sistema. Então, é com ele, meus amigos, a nossa grande ligação, É a Ele que nós elevamos as nossas preces. Ele que é verdadeiramente o grande arquiteto do universo, do nosso universo aqui, meus amigos. E aí sim se refere à advertência inicial de Blavatsky. Nós não devemos perder de vista que nós estamos evoluindo aqui nesse sistema solar. Ele tem um espaço definido, um espaço físico e um espaço energético. Existe, inclusive, aquilo que é conhecido no ocultismo, e a doutrina secreta também menciona, o anel não passarás, ou o chamado o cordão dos anjos, que é o limite energético do nosso sistema solar, meus amigos, porque ali é nessa célula espiritual que nós estamos vivendo, nós estamos tendo o nosso ser, e é aí que nós existimos, como também mencionou o apóstolo Paulo. Então será muito difícil, meus amigos, que nós saiamos fisicamente aqui desse sistema solar para ir para outra estrela. Será até muito difícil nós sairmos aqui desse planeta e ir para outro, porque as energias são diferentes. Cada planeta tem o seu logos, o seu verbo planetário. E nós, meus amigos, temos que perceber então que a nossa presença aqui é, na verdade, um gesto de amor, meus amigos, verdadeiramente filial, né, paternal, e é por isso que as religiões se comportam assim e nos falam de Deus Pai, nos falam de Deus Mãe, e a Ele nós prestamos a nossa homenagem, porque obviamente Ele é a raiz de tudo. Mas acima dele ainda existe, meus amigos, a suprema alma universal. Está muito além da nossa compreensão. O que nós podemos compreender é o nosso sistema solar. E para finalizar, meus amigos, outra coisa que é fundamental é que não existem privilégios, meus amigos, nessa peregrinação. Tudo que nós somos, tudo que nós fomos e tudo que nós viermos a ser será decorrente dos nossos estudos, do nosso aperfeiçoamento, do nosso melhoramento, verdadeiramente dos nossos méritos. Deus não dá nada de presente para ninguém, meus amigos, porque Ele já deu a coisa mais importante, que é a nossa conexão com o divino. Nenhum presente além desse Ele poderia nos dar. E nós não viemos aqui no mundo para obter coisas espirituais, meus amigos. Porque as coisas espirituais nós já temos dentro de nós. Nós estamos simplesmente desconectados dessas coisas. O que nós viemos aprender aqui, meus amigos, é como se manifestar nesse mundo dos opostos, esse mundo das dificuldades, esse mundo da inércia, esse mundo da separatividade. Então, tudo que nós aprendermos e toda a maestria que nós obtivermos, isso irá facilitando a nossa evolução a cada encarnação, pois essa peregrinação se faz por uma série, meus amigos, como diz a doutrina secreta, de reencarnações, de transmigrações, de corpos em corpos. Cada vez que nós nos manifestamos aqui, nós vamos nos melhorando. E é isso, meus amigos, que nós desejamos a todos vocês. Com essas ideias, vocês estejam realmente certos de que o ocultismo não é uma filosofia, meus amigos, de um mundo mágico, de um mundo que é apenas brilhante e colorido. Ela está, o verdadeiro esoterismo, o verdadeiro ocultismo, está alicerçado sobre essas e outras ideias, que nos fala de um universo com justiça, com harmonia, onde existe a evolução, onde existe o mérito, meus amigos. E nós todos estamos participando juntos nessa caminhada e temos que reconhecer a unidade que existe entre nós e o universo, e entre nós e o nosso semelhante. Nós desejamos a todos vocês, meus amigos e amigas ouvintes, muita evolução dentro dessas linhas, dessas grandes ideias que Blavatsky tão claramente, tão profundamente nos alinhavou na sua doutrina secreta. Nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, não temos mais tempo, mas com certeza nos próximos programas voltaremos a falar de outros conhecimentos, outras sabedorias que nos trouxe Blavatsky nas suas inúmeras obras, meus amigos, que realmente preenchem a nossa alma com esse alimento espiritual de esclarecimento e de elevação espiritual. Vamos fazer a nossa última vibração, finalizando esse programa. Uma vez mais, vamos procurar conectar o nosso coração, percebendo no centro do nosso peito, meus amigos, aquela vida pulsante que pulsa fisicamente, que bate 70 vezes a cada minuto, em média, mas que lá dentro, meus amigos, com o poder da nossa mente, visualizemos aquela joia inefável, meus amigos, cintilando no centro dos nossos corações, que essa luz, esse brilho fique cada vez mais intenso. Visualizemos essa luz se expandindo no centro do nosso coração, iluminando todo o nosso corpo e se projetando no nosso caminho. Cada um de nós, queridos ouvintes, possamos trilhar a nossa evolução iluminados pela luz da nossa chispa divina assentada sobre o lótus do nosso coração. Nesse momento vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve, mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, irmãos, irmãs, queridos amigos, amigas ouvintes, agradecemos uma vez mais a sua audiência. Nos despedimos enviando a todos nosso boa noite, que vocês tenham um bom descanso, que nós possamos voltar aqui em outras ocasiões com muito entusiasmo, com muita alegria e disposição para continuarmos estudando juntos. E agora vai prosseguir a programação musical interativa da Esotérica FM, que traz para vocês durante todo o dia muito boa música e aqui às noites trazendo muita sabedoria para a sua alma. Enviamos a todos o nosso grande e fraterno abraço e esperamos estar aqui de volta na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até a próxima, amigos e amigas ouvintes.